LA Filmes, alô Léo Araújo, você é diferenciado, menino. Sempre uma mais um boizinho. Meu amigo Nito da Abertura, patrocinador oficial do boizinho. Tá curtindo foto de ex, pensa que me encanta. Corta esse papo dizendo que ele é amigo de infância. Se bateu saudade daí, bateu e parou por aqui. Foi você que escolheu, três curtidas e já me perdeu. Tô impressionado com o seu cinismo aqui na minha frente. Me traiu online, mas não vai trair fisicamente. Quando eu digo adeus, é ponto final. Eu não volto atrás, acabou já. Quando eu digo adeus, é ponto final. Eu não volto atrás, acabou já. Música do meu parceiro Wallace Arraes, tamo junto, meu filho. China CDs, Marcão da Van, Arnaldo CDs, o Portal, Portal do Arrocha. Tá curtindo foto do ex, pensa que me engana. Corta esse papo dizendo que ele é amigo de infância. Se bateu saudade daí, bateu e parou por aqui. Foi você que escolheu, três curtidas e já me perdeu. Tô impressionado com o seu cinismo aqui na minha frente. Me traiu online, mas não vai trair